do meu estado. Pra pagar que foi difícil, mas dei conta do recado. Meu sítio hoje está invadido, vejam só o resultado. Fui ter casa, autoridade, isto foi no ano passado. Expliquei tudo certinho e quero ser ajudado. Pra nós também é difícil, respondeu meu delegado. Prendeu o bandido, depois vem um advogado. Enfim, registrei a queixa, espero ser intimado. Sou cantador de campanha que canta pra não chorar. Quem canta seu mal espanta, os invasores não vão aguentar. Companheiro, tô cansado de esperar. Vou fazer um show lá no mato pra ver as balas cantar. Já estou preparando o palco de Egipto e Caneleiro. Meu cavalo amano taço vai desmanchar a trincheira. Meu chapéu da zabalaga na cintura cartucheira. Palco vai sair fumaça, no chão vai levantar poeira. É um show bem divertido, vai junto minha companheira. Não deu outra, só deu essa quando o dia amanheceu. Até os bichos se reuniram pra ver o que aconteceu. Primeira já tombada, levantou e floresceu. Macaco caiu do galho e fez de conta que morreu. Foi uma briga de fé pros invasores de terra. O que não correu, o leão comeu.